Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Em mais uma tarde abençoada aqui na Seara Bendita, em que podemos refletir, podemos buscar o conhecimento espiritual para nos ajudar nessa tarefa tão grata que é de sermos pais, mães, avós, tutores, professores. E de alguma forma, todos os adultos têm um compromisso com os mais jovens, sempre. Mesmo que a nossa programação espiritual não tenha determinado para nós o compromisso direto com uma criança, um adolescente, todos nós temos um compromisso com as gerações mais jovens. E nós vamos, nesta tarde, procurar trazer algumas referências, algumas informações que talvez já sejam do conhecimento da maioria, mas vamos tentar trazê-las de um modo que possa nos fazer a reflexão. O que nos cabe realmente para exercermos esse papel tão importante que é o de educar alguém, de conduzir alguém. Daí o nosso tema para a tarde, educar-se para educar, a reforma íntima como norteadora da ação dos pais. Há duas passagens no Evangelho, que eu citarei logo mais, que nos ajuda a entender por que a reforma íntima é tão importante, mas inicialmente nós vamos começar com uma colocação do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos sobre o papel dos pais na formação, na condução dos seus filhos. Lá na questão 207, ele perguntou assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos responderam: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Questão 207 do Livro dos Espíritos. Quando eles nos propõem isso, que cabe aos pais a tarefa de educar, parece algo bem óbvio, não é? Por muitos séculos, os pais já sabem isso, que o papel deles é de educar os filhos. Talvez o que nos falte compreender hoje, o que vem a ser educar, o que vem a ser conduzir alguém de uma maneira apropriada. E aí nos cabe uma primeira reflexão na forma de um questionamento. A educação que se praticava há 2000 anos atrás, ela é diferente da que se pratica hoje? Sim. Na forma, na abordagem, nos métodos, ela vai mudar à medida que a humanidade evolui. À medida que os espíritos vão apresentando novas e novas características, novos desafios, os métodos precisam mudar. Por isso que muitas vezes, quando nós fazemos aquele lamento saudosista de que no passado as coisas eram melhores, depende de que aspecto nós estamos falando desse passado. Porque muitas vezes a educação foi de uma forma impositiva, de uma forma autoritária, que para alguns espíritos pode até ter contido por algum tempo as suas tendências inferiores. Então aqueles pais que no passado agiam de forma muito autoritária, coibindo, tirando a liberdade de seus filhos, e muitos agiam bem intencionadamente, imaginando que estavam fazendo certo, para muitos filhos isso funcionava, porque pelo medo você consegue às vezes deter as pessoas. Mas à medida que o indivíduo evolui, que ele cresce, que ele se desenvolve, ele vai perdendo o medo, essa abordagem, essa forma de educação já não funciona mais. E hoje nós vivemos numa época exatamente assim. Você pune, você castiga, você proíbe, você impõe e você consegue muito pouco dessa geração. Será que é porque faltou mais punição? Não. É uma geração que quando nós pressionamos muito mais, parece que eles já não suportam as pressões como nós, por exemplo, suportamos há 30, 40 anos atrás. Então há uma mudança no perfil dos espíritos reencarnados. Então aquele modelo antigo, ele já não nos serve mais. Por isso que muitas das estratégias que os nossos pais usaram conosco, com os nossos filhos não vão funcionar e com os nossos netos também vão funcionar menos ainda. Isso não quer dizer que aquele método realmente estava errado, porque ele serviu num tempo. Mas nos nossos dias nós temos que buscar outra forma de abordar a questão da educação. O fato é que nós precisamos ainda exercer esse papel de educadores. O papel daquele que vai conduzir, que vai instruir. E não tanto daquele que vai transmitir apenas conhecimentos, embora ainda seja necessário. Mas será sobretudo na convivência, no exemplo que nós dermos, e isso é algo que parece que virou um lugar comum, um chavão, quando nós falamos aqui, mas essa é a maior forma de nós educarmos, é através dos exemplos que nós damos. E aí alguém questionaria, mas é difícil a gente conseguir dar sempre bons exemplos para os nossos filhos, porque nós erramos muito, nós trazemos muitos defeitos, muitas imperfeições. Mas aqui cabe uma colocação muito importante. Nós não temos que dar aos nossos filhos o exemplo de perfeição, porque nós não somos perfeitos. E toda vez que nós tentamos agir assim, eles acabam percebendo e, observando a nossa hipocrisia, eles tendem a se afastar ainda mais do modelo de quem nós somos. Eles tendem a rejeitar ainda mais a pessoa que nós somos quando nós somos hipócritas, quando nós não correspondemos àquilo que nós falamos. Então, o mais importante para os pais é serem autênticos perante os seus filhos. É lógico que nós não vamos ter que contar os nossos pensamentos, as nossas reflexões, que nós temos que nos abrir com os nossos filhos, que nós temos que revelar tudo o que de fato nós sabemos que nós somos. Mas nós temos que ser espontâneos até o ponto em que eles não vão nos censurar por estarmos criando máscaras, criando uma aparência que não corresponde à nossa realidade. Agora, quando nós aliamos a essa autenticidade o desejo sincero de renovação, de transformação, quando nós exercemos autocrítica sobre os nossos defeitos perante os nossos filhos, nós estamos dando o exemplo mais poderoso que eles precisam. É de perceberem que nós somos capazes de nos autoavaliar e de nos esforçarmos por corrigirmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições espirituais. Muito mais do que um bom sermão que nós possamos dar a eles sobre virtude, embora muitas vezes precisemos falar de virtudes, demonstrar que nós desejamos possuir virtudes e que trabalhamos por isso e que refletimos as nossas imperfeições, o quanto ainda precisamos nos esforçar por ter alguma virtude, isso tem um impacto poderoso na formação deles. Porque eles percebem que nós estamos numa busca, eles percebem que nós estamos num esforço e que as nossas tentativas são válidas, são sinceras, e isso é o exemplo que eles precisam nesses dias. Eles precisam acreditar que é necessária uma transformação do ser humano, que nós não podemos viver como sempre vivemos. Eles precisam ver que existem pessoas que estão nessa trajetória de renovação, de transformação. Esse é o exemplo mais poderoso. Então, quando nós nos dedicamos a nos educar, a nos corrigir, a tentar buscar o equilíbrio, quando eles percebem que nós somos pessoas falhas, com erros, com imperfeições, mas estamos tentando manter um nível de equilíbrio, eles passam a acreditar muito mais em nós. Eles passam a ter uma confiança muito maior. E isso cabe a nós até na condição também de educadores. Há algum tempo atrás, os mestres tinham aquela aparência dos que sabem tudo, dos que detêm todo o conhecimento. Hoje, alguém que tenha um pouco de habilidade consegue acessar muito mais conhecimentos que os seus professores podem transmitir. Então, qual que é o papel hoje de educadores? É de serem também exemplos daquele que busca, daquele que procura aprimorar o seu conhecimento, daquele que já tem alguma experiência, tem algo a contribuir para o outro, mas ele é sobretudo aquele que orienta, encaminha, e nunca é aquela posição antiga, como nós ainda temos essa ideia, de que o professor, o educador, os pais são os que sabem tudo. Esse paradigma nós precisamos romper, porque muitas vezes nós ainda acreditamos que as escolhas que nós fazemos pelos nossos filhos, escolhas essas guiadas por essas ideias, essas crenças que nós cultivamos, são as melhores. E nós esquecemos que os únicos que poderão fazer boas escolhas para si mesmos são eles próprios. Por isso que o nosso papel será sempre o dos orientadores, encaminhadores, os exemplificadores, mas nunca daqueles que irão determinar, mandar. Enquanto nós tivermos essa posição, nós não conseguiremos sermos bons exemplos para eles. E aí então vem aquelas duas passagens do Evangelho para refletirmos, que estão lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, nessas referências que vocês têm aí. Numa certa ocasião, Jesus então foi abordado pelos discípulos que queriam saber dele quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus chamou uma criança e disse que o maior no reino dos céus seria aquele que se assemelhasse a uma criança. E quando Jesus falou isso para os discípulos, em seguida ele completou o ensinamento: qualquer um que receber uma criança, a mim estará recebendo. E qualquer um que fizer o bem a essa criança, a mim estará fazendo. E quem colocar tropeços na vida da criança, era preferível que essa pessoa amarrasse uma corda no seu pescoço e amarrasse essa corda numa pedra de um moinho. Naquela época, a pedra de moinho era uma pedra circular com um furo no meio e ela era girada para, no atrito, esmagar os grãos. Então, amarrava aquele peso e se jogava no mar. Jesus estava querendo colocar de uma forma muito enfática a responsabilidade que nós temos de não criar empeços, de não criar tropeços, de não criar obstáculos no crescimento e no desenvolvimento das crianças. Ele estava chamando a atenção para o compromisso que nós temos. Se nós não pudermos educar, não vamos deseducar ninguém. Se a gente não puder ajudar, não vamos atrapalhar no crescimento de ninguém. E muitas vezes, por termos velhos padrões de conduta, padrões de pensamento antigos, com ideias errôneas sobre a vida, por termos valores equivocados, nós transmitimos esses valores equivocados às novas gerações. Por isso, aquilo que nós falamos e exemplificamos na frente das crianças pode representar uma pedra de tropeço para eles e para os adolescentes também. Porque, de alguma forma, nós estaremos influenciando o comportamento deles, reforçando certas tendências, certas imperfeições. Essa passagem do Evangelho, ela nos leva a pensar, então, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Um outro episódio, Jesus também falou isso lá na narrativa de Lucas. Certa vez, os pais estavam querendo trazer as crianças para que Jesus as abençoasse. E os discípulos zelosos ali da paz de Jesus tentavam impedir. E quando Jesus fala para eles: olha, não impeçam as crianças de chegarem até mim, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Mais uma vez, Jesus enfatizou isso. E aqui cabe uma reflexão. O que Jesus queria comparar que as crianças têm que nos daria condições para um dia alcançar o reino dos céus? Muitos interpretam de uma forma correta que seria a aparente pureza que as crianças têm. Para chegar ao reino dos céus, nós necessitamos ter essa pureza. Mas admitamos que possa ter um outro sentido essa colocação de Jesus também. Qual é a característica fundamental das crianças? Aliás, nessa segunda passagem do Evangelho, Jesus coloca isso: que o reino dos céus é para aqueles que recebem esse reino, como as crianças recebem esse reino. Qual que é a característica fundamental da criança, logo quando ela começa a ensaiar as suas descobertas do mundo? Não é o deslumbramento, não é o interesse, não é a vontade pelo novo, não é a vontade de conhecer. Tanto é que as crianças revelam isso pelas perguntas sistemáticas que elas nos fazem. O que é isso? O que é aquilo? Para que serve isso? Por que é assim? Por que de outro jeito? E nós vamos respondendo às crianças. Chega uma idade que elas param de perguntar. Muitas vezes é porque as nossas colocações começam a se tornar ali sempre o quê? Ásperas, rudes, porque nós já estamos cansados de tantas perguntas, não é assim? E muitas vezes nós agimos de uma forma muito negativa e vamos tirando da criança esse interesse pelo novo, pela descoberta. Nós estamos falando isso de modo geral, porque é óbvio que existem as exceções de pais que pacientemente continuam o processo de diálogo com seus filhos, saindo da posição daqueles que respondem para aqueles que passam a indicar onde encontrar boas respostas. E aí as crianças naturalmente diminuem o número de perguntas, porque elas mesmas vão se tornando capazes de encontrá-lo. O nosso papel na vida é muitas vezes de indicar os caminhos em que eles encontrarão as respostas, em que eles encontrarão ali uma referência positiva para os desafios, os grandes questionamentos da vida. Aqui já podemos antecipar um exemplo, porque é tão importante nós termos uma crença religiosa bem fundamentada, bem sólida, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da razão. Porque quando começam a surgir os questionamentos, eles vêm e nos fazem lembrar que eles aprenderam com a gente esses princípios, esses valores. Sobretudo quando eles percebem que a nossa vivência dessa crença é uma vivência autêntica, de pessoas que realmente se esforçam de viver de acordo com os seus pontos de vista. Então isso nos mostra o quanto é importante para nós, no papel de pais, oferecemos ao nosso filho uma base religiosa para a vida. Logo mais nós veremos um exemplo muito importante que nos ilustra bem essa situação. Essas passagens em torno do Evangelho, elas nos mostram bem que é necessário para todos os seres, adultos, adolescentes, crianças e mesmo os idosos, que já tem muita experiência, muita vivência, mas como espíritos reencarnados neste planeta que é de provas e expiações, possuem um compromisso fundamental perante a vida, que é o compromisso que antecede o compromisso com os nossos filhos, que é o de educar-se, que é o de se renovar constantemente, que é despertar em si essa vontade de aprender mais, de descobrir mais sobre a vida e de perceber quantas coisas precisam ser mudadas dentro de si mesmo, de perceber quantas atitudes nós temos que renovar, quantas ideias nós precisamos substituir em nossas mentes. É aquilo que na doutrina é muito comum nós ouvirmos nas preleções, palestras, nas exposições, chamado de reforma íntima. Há pessoas que questionam essa colocação porque não podemos reformar o que não está acabado. E nós somos espíritos ainda, do ponto de vista espiritual, ainda inacabados. Nós não chegamos à plenitude daquilo que nós fomos criados para atingir. Nós não chegamos nem na metade do caminho ainda. Então falta muito para nós realizarmos. Então o trabalho de autoeducação, de autorrenovação ou de reforma íntima, se assim preferirem, é um trabalho permanente que nós realizamos nesta vida e nas vidas futuras. Nós só cumpriremos de forma bem apropriada o nosso papel de pais ou educadores ou de condutores de novas gerações se nós tivermos essa missão conosco mesmo. Se a gente tiver esse compromisso de estarmos sempre nos renovando, sempre percebendo algo novo. E nós percebemos isso, por exemplo, quando nós começamos a ficarmos um pouco mais velhos e nós percebemos que não temos comunicação com as gerações mais novas. Por quê? Porque de uma certa forma nós nos acomodamos, nós paramos no tempo. Nos distanciamos deles e percebemos que temos muitas vezes o diálogo que seria desejável entre as gerações. Tem vários fatores culturais que poderiam explicar isso também, mas é um fato que nós, se nós não acompanharmos as novas gerações, nós vamos nos distanciando e nos tornando incapazes de entender como eles pensam, de sentir a vida como eles sentem. E isso mostra que nós estamos parados no tempo. Se nós não somos capazes de acompanhar a modernidade da vida que nós estamos vivendo, significa que nós estamos um pouco estacionários. Daí o nosso esforço permanente de descoberta, de conhecimento, de aprendizado, de entender que o mundo, nós conhecemos uma parcela muito pequena dele. E nós precisamos de um esforço permanente para acompanhar todas as mudanças que vão ocorrendo. Isso então nos mostra a necessidade dessa renovação interior que é imprescindível para todos nós. Para que possamos realizar esse trabalho de renovação, seja nosso ou seja contribuindo na renovação dos nossos filhos, é importante sabermos, pais e filhos, em qual momento de sua evolução espiritual eles se encontram. Quando nós não somos capazes de nos autoavaliar, saber realmente das nossas necessidades, quando nós não sabemos avaliar as condições em que se encontram os nossos filhos, nós criamos ideias falsas sobre nós mesmos. Nós criamos ilusões sobre nós e sobre eles. Muitos pais não cumprem satisfatoriamente as suas tarefas de pais, por quê? Porque não são capazes de avaliar criticamente os seus filhos. Por vários fatores que envolvem muitas vezes até sentimentos de culpa do passado, nós temos uma tendência a sempre fazer o quê? Minimizar os erros que eles cometem. Temos uma tendência a não perceber certos comportamentos, certas atitudes que desde cedinho eles vão mostrando. Certos pendores, certas influências que eles já vão recebendo. E há pais que às vezes ficam surpresos de descobrir, como assim meu filho já está envolvido com tal situação há mais de um ano? E isso é algo que quando nós passamos por isso, nós ficamos muito surpresos. E vem até aquela cobrança pesada que nós fazemos sobre nós mesmos. Como assim eu não estava sabendo? Como assim eu, sendo um pai, uma mãe presente, eu não percebi o que estava se passando com o meu filho ou com a minha filha? Há momentos realmente que muitas coisas sobre os nossos filhos nós não vamos saber. E é até conveniente que seja assim, afinal de contas eles são individualidades. Mas é importante que as questões mais graves da vida nós possamos acompanhar e perceber as tendências que eles apresentam, para podermos agir, para podermos intervir, para podermos corrigir. É lamentável quando os pais, eles descobrem uma situação quando ela já está no estágio mais avançado de gravidade dela, em que um filho, por exemplo, já está completamente entregue às drogas, já está necessitado, por exemplo, de um tratamento intensivo. É lamentável quando os pais descobrem que os seus filhos tentaram cometer o suicídio sem antes suspeitar que os seus filhos pudessem estar ali já se encaminhando para aquilo. De acordo com uma pesquisa, crianças e adolescentes, eles podem ter até mais de 100 tentativas de suicídio antes da família perceber que eles estão num quadro comprometedor, um quadro de vulnerabilidade. Então isso mostra que é um problema que já está sendo ali gestado, produzido, mas não está sendo percebido pelos pais. Por que que isso acontece? É a falta de uma reflexão maior sobre o nosso papel e de que tipo de interação nós temos que ter com eles. Que tipo de vigilância nós temos que exercer sobre os nossos filhos. Não levem essas considerações tanto ao nível da cobrança excessiva. Na verdade, é um processo de reflexão que nós temos que buscar para que a gente possa alcançar esse autoconhecimento. E nós, nessa tarefa de pai, sempre estaremos nessa cobrança permanente, e é algo positivo porque nós podemos, a partir dessa análise, dessa reflexão mais profunda, realmente descobrir sobre eles e sobre nós quais são os principais objetivos de nossas vidas. Muitos pais não percebem o que se passam com seus filhos porque os seus objetivos principais não estão focados dentro do lar, não estão focados diretamente com a tarefa de ser pai e mãe. Muitas vezes há uma preocupação excessiva com questões que nós até dizemos que fazemos para a família, mas lá no íntimo mesmo não é tanto assim para a família. Lá no íntimo mesmo nós estamos muitas vezes procurando as compensações, outros objetivos. E aqui vem uma colocação que ela é muito pessoal, e aí cada um deve refletir se é assim mesmo ou não. Eu imagino que quando se é pai e mãe, O primeiro objetivo de nossas vidas são os nossos filhos. Quando eles se tornarem indivíduos realmente autônomos, aí sim nós podemos incluir outros objetivos como principais. Tudo que nós fizermos, enquanto os nossos filhos dependem de nós, material, emocional, afetivamente, espiritualmente, tudo em primeiro lugar são os filhos. A carreira, a formação acadêmica, o nosso lazer, as nossas atividades extras, todas elas podem ser exercidas, mas é sempre num plano secundário. Eu posso trabalhar e estudar tanto a tempo de não poder conhecer e conviver com o meu filho? Eu posso ter tantas horas de lazer durante um período da minha vida e uma proporção de tempo menor com o meu filho? Isso não nos parece conveniente. Por quê? Em que momento nosso filho vai conhecer a nós? Em que momento ele vai receber os nossos exemplos? Em que momento ele vai ouvir as nossas histórias de vida? Em que momento os nossos filhos irão perceber que nós passamos por dificuldades e vencemos? São momentos de convivência. Há fases na vida que nós somos sim compelidos a ter que trabalhar muito, a nos dedicar muito para suprir algo material. Mas nós precisamos estar sempre refletindo: realmente eu preciso disso? Realmente eu tenho que me dedicar tantas horas fora do lar e menos tempo com meu filho? Porque a vida dele se passa em 7 dias da semana. Não adianta a gente pensar que nós vamos ter só uma tarde ideal num domingo para estar com eles. Porque aquele momento ideal pode ser o momento que não vai aflorar a angústia, a tristeza, que não vai aflorar naquele momento os conflitos que ele tem. Pode ser um momento tão especial que os problemas não apareçam naquele momento. Então nós temos que ter horas de convivência com os nossos filhos. Isso nos coloca, às vezes, numa situação um pouco de culpa, porque nós somos arrastados pelas nossas condições de vida, muitas vezes, a estarmos comprometidos com muitas tarefas fora do lar. O pai e a mãe, excessivamente ocupados, estão entregando os seus filhos para outras pessoas. Estão delegando uma tarefa que, como vimos, é uma missão deles, dos pais. Os avós podem contribuir, os tios podem contribuir, os amigos podem contribuir, mas nunca o papel de protagonista pode ser deles. Tem que ser sempre dos pais. E para isso nós precisamos de tempo, e tempo com qualidade junto aos nossos filhos. Nós precisamos daquela vivência em que nós vamos devotar a eles paciência, carinho, atenção. Que nós vamos devotar a eles ensinamentos, exemplos. Vamos mostrar o ser contraditório que nós somos. Falamos de virtude, mas cometemos erros, temos vícios. Mas vamos mostrar que nós nos esforçamos por acertar. E vamos mostrar também que nós somos capazes de fazer autocríticas, somos capazes de nos autoavaliarmos, que buscamos nos conhecer para nos melhorarmos. E eles passam a nos admirar por isso. Nem tanto pelas aparências, mas sobretudo por aquilo que eles percebem que em nós é sincero, é honesto, é autêntico. É isso que faz os filhos admirarem os seus pais, então. Então, autoconhecimento é fundamental nessa busca que nós vamos realizar de nos reformarmos intimamente e de contribuir para que os nossos filhos possam evoluir também. E nesse processo, nós podemos cometer graves erros, né? Como, por exemplo, projetar os nossos sonhos de autorrealização sobre os nossos filhos. Querer que eles tenham e façam tudo aquilo que nós queríamos ter ou ter feito e não tivemos e não fizemos. Esquecemos que a vida deles é diferente da nossa, que aquilo que tanto nós queríamos para nós não é necessariamente o anseio deles. E os forçamos, muitas vezes, a buscarem certas tarefas, certos compromissos que não cabem necessariamente a eles. Isso é algo que nós temos que estar sempre pensando, o quanto nós queremos moldar a vida deles de acordo com as nossas frustrações, de acordo com aquilo que nós achávamos que precisávamos ter tido e não tivemos. Porque, na verdade, eles estão vivendo a vida deles, não a nossa, que não deu certo dentro da nossa visão limitada do presente. Nós vamos perceber que muitas das limitações que nós tivemos em nossas vidas foram necessárias. Muitos dos problemas eram desafios para o espírito que nós somos, que precisava daquelas experiências. Com um certo tempo, nós começamos a perceber que toda a nossa trajetória, ela tinha um sentido, ela tinha uma razão de ser. Hoje, com os nossos filhos, nós não podemos querer criar para eles, por exemplo, a vida ideal, a vida perfeita, a vida que não tenha perdas, que não tenha dissabores. É óbvio que nós não seremos os causadores intencionais dos problemas, mas nós precisamos mostrar para eles que faz parte da experiência humana vivenciar desafios, ter obstáculos, que é isso que desenvolve a nossa força, é isso que desenvolve o nosso caráter, é isso que molda o nosso ser, são os desafios. As facilidades, elas são positivas até certo ponto, até o ponto em que elas nos dão condições de enfrentar desafios. Quando as facilidades nos amolecem, nos tornam pessoas dependentes, nós criamos um impedimento para a nossa vida. E quando nós facilitamos demais as vidas dos nossos filhos, poupando a eles de todos os deveres, todos os compromissos, todas as responsabilidades, nós estaremos trabalhando contra a evolução espiritual deles. A pais que, quando percebem que os seus filhos estão entediados, chateados, os isentam de uma responsabilidade, por exemplo. Estão ajudando eles? Não. Estão, na verdade, dando a falsa ideia de que sempre estarão ali preservando e vigiando por eles, o que nunca vai, o que não vai ser sempre real. Outro problema que nós temos nessa educação que nós vamos dedicar aos nossos filhos é a supervalorização das qualidades e das realizações deles. Nós temos uma tendência natural de achar que aquilo que os nossos filhos fazem é o máximo, que aquilo está acima do que os outros fazem. Isso é uma ilusão. Outras crianças, outros adolescentes fazem coisas muitas vezes melhores do que os nossos filhos. E nós não podemos desmerecê-los perante os nossos filhos. Nós temos que identificar o que eles fazem bem, o que eles são capazes de corresponder de modo positivo, mas temos que ajudá-los a perceber que eles não são melhores do que as outras pessoas. Não podemos, no processo da educação, fazê-los pensar que eles são melhores que as outras pessoas. Nós temos que ensinar, sobretudo aos nossos filhos, essa ideia de igualdade que nós tanto buscamos na sociedade, reconhecendo que todo ser humano tem o seu valor, que todo ser humano tem a sua beleza, que todo ser humano é uma peça única criada por Deus nessa grande obra que é o universo. Essa semana eu tive uma experiência assim. Numa aula com os alunos, nós estávamos no laboratório fazendo algumas observações do microscópio e um aluno de excelentes qualidades, ele fez um comentário pejorativo sobre um colega que tem características que normalmente servem para que os outros cometam bullying contra ele. E aí então eu falei para ele: mas todo ser humano tem uma beleza, todo ser humano é único, é importante por isso mesmo. Aquilo deixou ele meio desconcertado, porque nós estávamos brincando, estávamos ali numa conversa descontraída, e aí ele não esperava aquela resposta. Ele imaginava que talvez eu concordasse com ele, que aquele colega tinha uma característica realmente fora do comum, que deixava todo mundo ali com vontade de zombar dele. E é isso que nós temos que fazer. Desconcertar os nossos filhos em alguns momentos, mostrando algo diferente do que eles estão vendo naquele momento. Quando eles vêm fazer algum comentário que deprecie pessoas, confirmar isso, não reforçar isso. Quando eles vêm fazer uma crítica muito ácida sobre alguma situação, mostrar outros aspectos dela. E muitas vezes eles vão nos rejeitar naquele momento, vão rebater a nossa fala, mas quando nós falamos com convicção, aquilo fica lá dentro. E quem observa bem o que os seus filhos falam, o que os seus filhos fazem, percebe. Dentro de algum tempo, os nossos filhos reproduzem os nossos comportamentos e as nossas falas. Porque os pais, eles têm um poder magnético sobre os filhos. É uma influência que, quando nós falamos algo com convicção, dentro dos valores do que nós realmente acreditamos e nos esforçamos por seguir, há um agente indutor ali. Ele passa a pensar naquela possibilidade também. Por isso que nós precisamos dizer o que é o certo e contrariá-los em muitos momentos, de modo a eles perceberem que há uma outra forma de abordar aquela questão. Outro equívoco grave que nós cometemos, então, é também esse, olha, negar-se a reconhecer os defeitos dos filhos. Muitos pais não percebem que seus filhos apresentam tendências nocivas para a sua evolução e não agem no sentido de corrigir. Percebe que os seus filhos têm, por exemplo, uma tendência à agressividade e acham que aquilo é uma fase, que aquilo é normal. Não percebem as fortes influências que eles recebem pelos meios de comunicação diversos e acabam se omitindo nessa tarefa de vigilância e de educação. A proteção que isenta da responsabilidade pelos atos deles. Trabalhando em escolas, seja ela pública na periferia ou uma escola particular de classe média, nós percebemos como os pais, muitas vezes, depois de perceberem que os seus filhos se comprometeram demais ao longo do ano letivo, não cumprindo tarefas, não cumprindo seus deveres, negligenciando seus estudos, eles vêm com a disposição de brigar com professores, com a escola, tentando encontrar pontos falhos na organização, na didática, na prática que o professor utiliza. E eu não falo isso da minha experiência unicamente. Eu falo isso observando a experiência de vários colegas de profissão, verdadeiros mestres, cada um em suas áreas, em que os pais vêm tentando para recuperar uma possível retenção, ou melhor dizendo, tentando evitar uma possível retenção, eles vêm para brigar com professores e com a escola, tentando isentar o filho da responsabilidade dele, das consequências da responsabilidade. Ou um jovem que comete um ato que compromete a vida de alguém, e o pai tenta ir lá e encobrir aquilo, subornando autoridades. Esses exemplos parecem drásticos, mas existem outros no dia a dia que nós às vezes podemos estar cometendo. Imaginem ali, dentro do lar, a mãe exigindo do filho determinada rotina e o pai se colocando na posição daquele: não, deixa eu fazer para isentar a família dessa confusão, dessa briga. E vai lá e faz aquilo que seria o dever do filho ou da filha fazer. Ele está criando uma noção errada para o seu filho, está desorientando. Isso é algo que nós vamos percebendo ao longo da vida, que muitas vezes, para nos poupar às vezes de um problema, nós criamos outro. Allan Kardec, na Revista Espírita, me fale agora o ano, mas depois eu passo a referência para vocês, me fale o ano e o mês. Mas ele traz um exemplo muito interessante dos pais que, observando que a filha era muito manhosa, muito caprichosa, diziam para ela, uma criança bem pequena, diziam para ela que iam tirar dela as guloseimas e iam dar para uma outra criança, como ela não obedecia os pais. E ele traz esse exemplo de uma forma a mostrar como os pais, com uma boa intenção de educar, acabam deseducando os seus filhos. Porque ao fazer isso, dizendo que iriam dar as guloseimas dela para uma outra criança, eles estão, na verdade, não educando a filha, mas ensinando a pensar que ajudar o outro é algo negativo. Fazer o bem a uma outra criança é algo negativo. Eles confundem ali os objetivos, que seria tirar as guloseimas, que seria, na verdade, privar a criança através de um castigo. Nós, em muitos momentos, vamos fazer isso. Nós vamos querer aplicar uma sanção, uma punição aos nossos filhos, mas que não tem uma correspondência com aquilo que eles efetivamente fizeram. E isso causa para eles uma revolta e uma incapacidade de perceberem o que aquilo é grave. O que justificaria nós tirarmos uma guloseima de uma criança? Se ela estiver comendo demais, se ela não deixou para o irmão, porque foi, comeu demais. Mas nós pegarmos e dizermos que vamos tirar da criança para dar para outra, podemos levar ela a pensar que é negativo você ajudar as outras pessoas. Então nós precisamos pensar o que fazer em cada situação. Essas receitas, elas não existem prontas. Nós vamos descobrindo à medida que nós vamos vivendo, porque para cada ser funciona de uma maneira um pouco diferente cada situação. E acreditar que a educação se dê pela força e pela violência. É um outro erro que se acredita que punindo fisicamente ou com berros, com gritos, nós vamos conseguir educar os nossos filhos. Nós poderemos criar neles um medo. O medo da nossa reação intempestiva, o medo da nossa atitude agressiva, mas o respeito dificilmente nós vamos criar. Dificilmente nós vamos mudar uma conduta. Esses espíritos reencarnados agora, eles são muito mais acessíveis aos exemplos, à argumentação, do que realmente à imposição. Você cria um distanciamento imenso dessa geração quando você age de forma autoritária. Mas vai pelo sentimento, sensibiliza, toca na afetividade, tenta mostrar o sofrimento do outro. São muito mais acessíveis, são mais solidários. Nós podemos fazer um teste mesmo. Tenta impor tudo de forma autoritária. Nós vamos, com o tempo, criando um distanciamento e vamos criando um indivíduo que age de forma robotizada. Mas assim que ele tiver liberdade, tudo o que ele vai querer fazer é fazer aquilo que ele não podia fazer antes. Leva ele à reflexão, faz ele pensar antes de agir. Ele vai cometer muitos erros. Quando ele estiver sozinho, ele irá pensar antes de agir. Ele irá tentar refletir antes de agir. Então nós precisamos mudar a forma de nos colocarmos, a forma de dizermos para eles certas orientações, sem aquela característica autoritária. Dizer, faça porque eu estou mandando, faça porque é sua obrigação. Argumente quantas vezes forem necessárias. Mas percebam que para a gente poder fazer isso, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa ter disposição, precisa ter tempo, precisa estar disponível para os nossos filhos, para ensinar, para educar, para mostrar quantas vezes forem necessárias. Até que os convençamos e eles, pela consciência, passem a atender aquelas instruções, aquelas recomendações, e não pelo medo e não pela imposição. Pois não. Pode. Eu estava hoje de manhã numa sala de evangelização, né, e eu trabalho com isso. Eu fui uma criança com a mãe, eu li que ia ter um propósito de 3, 4 anos. Eu não sabia se ele era especial ou se ele era mal educado. Ele tirou toda a roupa, entendeu? Na frente de todo mundo. A mãe, meu amor, feito, muito carinho. Né? Depois eu acho que ela se sentiu muito mal no ambiente, ela pegou e acabou indo embora. Né? Cabe se a gente a chegar e perguntar se precisa de ajuda ou não, ou estaríamos adentrando a uma coisa que só cabe os pais perceberem ou fazer, porque eu me senti extremamente incomodado. Se eu fosse, acho que é impossível você não se sentir incomodado, porque eu nem sei, às vezes, um chacoalhão dele, ou não sabia se era uma criança especial ou se era uma criança realmente mal educada, mal. Esse é um caso extremo, né? Em que uma criança, por um comportamento ali, ela fique, tire a sua roupa e entre numa situação. É um caso muito fora do comum, né? Normalmente a birra das crianças é a insistência, é o choro, é reclamar, é fugir. É um espírito muito rebelde já nessas condições e pode ter um quadro especial nessa situação mesmo. Oferecer ajuda é cada momento que a gente vai avaliar se aquilo é acessível ou não. Em outro momento, chegar e demonstrar a nossa solidariedade, né, é sempre positivo. Oferecer a mão para alguém de forma amistosa é sempre positivo. Mas avaliar em cada momento, talvez naquele exato momento não fosse adequado. Porque o que ela mais queria mesmo era sair dali e não ter que encarar ninguém, né? Mas é a cada momento que nós vamos avaliar. Por isso que a gente tem que estar sempre com o coração aberto. um estado de espírito de acolher sempre as pessoas de uma forma fraterna. Porque nessa hora a gente é intuído a fazer a coisa certa, né? Então, não dá para saber naquele momento exato se você deveria procurar e ajudá-la ou não, oferecer essa ajuda. Mas certamente a intuição vai te ajudar nesses momentos, saber o que fazer realmente. Nesse processo espiritual, nós vamos encontrar, eu não sei por que aqui ficou falhado, mas a nossa frase ali seria essa, ó. Renovando-se espiritualmente. A nossa renovação espiritual ou a dos nossos filhos, ela vai depender de algumas dessas condições aí. Aprendizado espiritual. Nós então já entendemos que para ajudar os nossos filhos temos que ajudar a nós mesmos. Precisamos ter um trabalho intensivo de aprendizado espiritual. É o que nós fazemos todas essas tardes aqui. Nós já estamos bem porque já estamos realizando isso. Se nos dedicamos ao conhecimento dessa doutrina que nos ilumina, já estamos de uma forma muito segura nessa caminhada de renovação nossa e de ajuda aos nossos filhos. Porque aqui é um ambiente de tratamento espiritual também. Recebemos a instrução que captamos no nível cognitivo, mas também recebemos o apoio dos espíritos que nos intuem, nos alertam, nos mostram. Às vezes um pai e uma mãe pode dizer assim: aconteceu tal coisa negativa com meu filho logo depois que eu comecei a vir às reuniões, trazê-lo na evangelização. Talvez levasse muito mais tempo até perceber o problema. Trazê-lo e começar a frequentar e aparecer o problema não é indicação de que não houve ajuda. Talvez essa ajuda só foi possível acontecer agora. Os seus olhos podem ser abertos somente agora. Então nós temos que continuar nesse trabalho de iluminação, de esclarecimento de nós mesmos. O desenvolvimento de uma nova consciência. Fala. Quando a criança não quer vir, é a questão, então existe tudo isso. Vem, contente. É isso mesmo, é continuar trazendo. É continuar trazendo, porque em algum momento essa indisposição ela é vencida. Em algum momento eles identificam os seus pares no grupo, algo que o evangelizador fala chega ao coração dele, continuar vindo. É uma imposição, mas ela não é violenta, porque foi feito de uma forma dialogada, foi explicado, né? Você precisa ter esse momento na sua vida, eu preciso que você me acompanhe, porque sua irmã também está indo, ou seu irmão também vai, e você precisa desse momento também, como precisa ir à escola. Em algum momento você vai. E sempre dessa forma dialogada e explicando o porquê. Em algum momento eles percebem. Essa resistência, ela deixa de aparecer. A gente vai ver um exemplo que mostra bem isso. O quanto a insistência das mães é extremamente importante. Mas o caminho é esse mesmo. É continuar trazendo. Mesmo que não goste, trazendo novas. E também, às vezes, entender o porquê que não gosta tanto. Entendeu? E procurando conversar. Sim. Mas o que aconteceu, só quando eu senti segura, eu falei, ah, é isso. Sim. Então, isso que eu gostaria para eles também, assim, então, Sim. E aí eu passei a dar isso. Mas eu vejo uma resistência. É natural, como eles têm resistência a ir ao médico, como eles apresentam resistência de ir à escola, de mudar de certas coisas. A gente só não deve querer controlar tudo na vida deles. Os filhos têm que ter um momento de escape, em que eles poderão fazer do jeito deles algumas coisas. A gente não pode querer que eles só cumpram as nossas determinações. Tem que permitir uma certa insubordinaçãozinha em coisas que não têm consequências graves. Né? É aquela questão da bagunça no quarto, por exemplo. A criança vai bem na escola, a criança se conduz bem em vários setores da vida, mas ela tem uma indisposição para arrumar certas coisas. Ali é o mal menor, a bagunça num guarda-roupa, a bagunça numa cama, num quarto. Muitas vezes os pais querem os filhos perfeitos. E aí é que está o grande perigo. Excesso de pressão, excesso de cobrança pode fazê-los buscar outros escapes. Então tem que ter um momento assim de coisas que eles possam ser um pouquinho negligentes. A gente tem que continuar cobrando algumas coisas, mas não pode ser uma cobrança excessiva. Quando a gente diz que nós temos que ser muito eficientes, tem que ser para nós isso. E não tanto para os outros e até para os filhos, então. Né? Essa questão, então, do aprendizado espiritual é importante, o desenvolvimento de uma nova consciência também. Todo conhecimento que a gente adquire tem que fazer mudar algo dentro de nós. Por exemplo, eu aprendo que o perdão é importante, mas eu não me esforço em perdoar ou aprender algo sobre perdão, como mudar, eu não estou adquirindo essa nova consciência. Nova consciência é você aplicar o conhecimento e a sua vivência para mudar a sua forma de ver o mundo. Nós temos que nos questionar, temos que renovar a nossa vida constantemente. Nós temos que nos abster dos comportamentos nocivos, né? Tem comportamentos que são claramente nocivos como exemplo para eles e que são nocivos para a nossa evolução também. Então, nós temos que começar a abandonar certos hábitos que nós temos. Certas produções cinematográficas, nós temos que abolir da nossa vida. Determinados tipos de filme. Não adianta botar meu filho para dormir e depois eu vou assistir filme pornográfico na TV a cabo. Não adianta eu falar para o meu filho não consuma droga e eu me permita momentos de embriaguez, para desfrutar daquele momento da embriaguez. Não adianta eu dizer para o meu filho uma cultura de paz e eu ser violento em determinadas situações. É óbvio que nós vamos ter deslizes, escapes, mas nós não podemos cultivar viciações de nenhuma natureza. Por quê? Os filhos, eles vivem no clima psíquico dos pais. Eles são influenciados pelos exemplos diretos e por uma psicosfera mental que a gente alimenta no nosso lar, que a gente imanta em todo aquele ambiente. Então, hábitos inferiores que nós cultivamos e nos comprazemos, eles tendem a gerar algo naquele ambiente espiritual que, de uma certa forma, influencia os nossos filhos. Por quê? Nós somos antenas que captamos pensamentos de toda natureza. Por isso que o pai e a mãe devem ser ali o sustentáculo dos pensamentos elevados no lar e fora dele. É um desafio. É uma tarefa muito grande e por isso que é um compromisso que nós temos que ter também com a gente de nos elevarmos, de nos melhorarmos espiritualmente para que a gente possa cumprir bem as nossas tarefas. Outra coisa importante é o exame rigoroso das nossas atitudes, desejar as modificações, a oração e o trabalho em favor do próximo. Eu estou indo um pouquinho mais rápido por causa do nosso horário, mas nós vamos ver esses itens nos próximos exemplos que nós vamos ver aqui. Todos conhecem Santo Agostinho, a sua história dentro do Espiritismo, né? No século XIX, ele é um dos grandes espíritos que vem na falange do Consolador trazer inúmeras recomendações. Mas esse espírito, ele tem uma história muito interessante. Ele foi um bispo cristão que viveu no século IV e ele nasceu num lar em que a mãe era cristã e o pai era pagão, seguia as crenças do paganismo. A mãe, muito piedosa, queria puxar Santo Agostinho, Agostinho Aurélio era o nome dele na época, queria puxá-lo para o cristianismo. E ela realmente deu a ele as primeiras instruções e ela era uma pessoa de uma fé muito grande. E ela ficou muito aflita quando ele foi crescendo, se tornando adulto e todos aqueles princípios, todos aqueles valores não surtiram muito resultado na vida dele. Por quê? Ele foi uma pessoa que no seu tempo viveu tranquilamente os prazeres, os vícios da época. Tinha um comportamento livre, como ele queria naquele tempo. E ela era alguém muito fervorosa, tinha uma fé muito grande, e ela orava sempre pela cura do filho, melhor dizendo, pelo equilíbrio dele, para que ele se convertesse de verdade ao cristianismo. E uma certa feita, um bispo disse para ela essa frase: é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Dizendo que em algum momento, todo aquele esforço dela, todo aquele sofrimento traria resultado. E foi o que aconteceu realmente. Santo Agostinho, depois, ele, um homem adulto, ele se converte definitivamente ao cristianismo. E ele faz todo um trabalho de renovação, todo um trabalho de ajustamento da sua conduta à mensagem do Evangelho e se torna alguém realmente capaz de, no século XIX, quase 15 séculos depois, vir nos trazer um roteiro de renovação. Um roteiro de reflexão do como nós podemos fazer para nos modificarmos e assim contribuirmos na modificação dos nossos filhos. E ele então nos trouxe naquela questão do Livro dos Espíritos, que é clássica, que todos citam, né? Questão 919, quando Kardec perguntou o que fazer para renovar-se. E aí ele disse: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec, com a sua abordagem sempre ali precisa, detalhista, perguntou: nós sabemos a grandeza dessa máxima, mas o maior problema é conhecer a si mesmo. E aí ele nos conta um pouquinho da sua história lá daquele tempo do século IV. É quando ele disse, na resposta da questão 919, isso: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Nesse processo de renovação que nós vamos buscar desenvolver, nós temos que nos inquirir constantemente sobre as nossas atitudes. E de uma certa forma, nós temos que também estar exercendo isso para os nossos filhos também. Nos questionar: está indo tudo bem nessa educação que nós estamos dando a eles? Está indo tudo corretamente? Está tudo sendo bem conduzido? Há algo a mais que eu preciso ofertar ao meu filho? Essa dúvida, ela deve ser algo saudável que devemos cultivar permanentemente. Geralmente os problemas começam a aparecer quando nós acreditamos que estamos agindo sempre certo. Está tudo certo, estou cumprindo minha obrigação, está tudo bem, não tenho mais nada a me preocupar. Aí vem a vida e revela um novo desafio para nós. Então, o inquirir-se, perguntar-se e, sobretudo, pedir ajuda a Deus e ao Espírito Protetor. Nenhum dos nossos pedidos a Deus é esquecido, ignorado e ou deixa de ser atendido quando ele é importante. Então, pedir a Deus pela nossa renovação e pela renovação dos nossos filhos é algo extremamente salutar, que é o que a mãe de Santo Agostinho fez por ele. Ela orava insistentemente pelo filho. Ela pedia insistentemente por esse filho. Por isso que ela foi alguém que teve um papel tão importante na conversão dele ao cristianismo. Ela não deixou de exercer esse papel de uma mãe que se importava com o seu filho. E isso serve para nós pais também. Devemos constantemente nos preocupar com a evolução dos nossos filhos. A nossa tarefa não é apenas de mantenedores materiais deles. Nós também somos o quê? Companheiros de evolução espiritual. Também somos exemplos, somos instrutores. Então nós temos que pensar que temos algo muito grande a oferecer a eles. E nas nossas orações, pedir a Deus que nos encaminhe da melhor forma a orientar os nossos filhos. Ele nos dá nessa questão uma reflexão de para avaliar os nossos atos diariamente, pensando como nós nos sentiríamos se os nossos atos fossem praticados por outros. Porque nessa recomendação que ele nos dá de renovação, ele nos leva a pensar isso, que nós temos que fazer ao final de cada dia uma reflexão sobre as nossas atitudes. Uma reflexão sobre como nós temos agido e como as pessoas nos veriam se fossem elas praticando os nossos atos. E essa reflexão nos cabe como pais também. como as pessoas nos avaliariam como pais? Mas não quaisquer pessoas. As pessoas que têm realmente compreensão do verdadeiro papel dos pais. Somos pais realmente presentes na vida dos filhos, damos realmente os bons exemplos, somos realmente positivos na interação que temos com eles, esse processo de reflexão permanente. Outra ideia que ele nos apresenta na resposta, que eu aconselho todos lerem na íntegra depois, é a reflexão aqui, olha. Tudo que nós fazemos em todos os momentos da vida pode ser assumido perante os outros. Quando nós queremos evoluir e encontrar uma condição espiritual melhor, nós temos que buscar acertar. Tudo que nós fazemos, nós temos coragem de dizer que nós fazemos, é um critério de autoavaliação. Porque se eu preciso fazer algo escondido, por que fazer algo escondido? Por que tem algo da minha personalidade que eu não posso tornar público? Porque eu tenho medo do preconceito, então eu tenho sido vencido pelo medo. Porque eu tenho medo de assumir aquilo que eu realmente sou na essência, então eu estou dando mais importância à opinião dos outros do que aquilo que realmente deve ser. Agora, se eu não revelo o que eu sou, porque eu reconheço que é algo inferior, é imperfeito, então eu tenho que mudar isso em mim, eu tenho que me modificar. Então, nosso trabalho de renovação, para que a gente possa ser bons modelos para eles, nós precisamos buscar ser criaturas verdadeiras, autênticas, sem essas máscaras, sem a hipocrisia, escondendo as nossas imperfeições. Que não significa que nós vamos ficar falando para todo mundo os nossos defeitos, mas é sobretudo alcançar aquele estágio de um indivíduo maduro, que assume o que ele é realmente, sem medo dos julgamentos alheios, e se reconhece que algo precisa ser mudado, vai fazer o quê? Vai mudar, né? E não se acomodar nessa situação. Uma forma de nos autoavaliarmos também é pensarmos, né, o que diriam os outros, principalmente os nossos adversários. Porque normalmente as pessoas que são afins, as pessoas que gostam da gente, elas tendem a minimizar os nossos defeitos, a não explicitar em certas circunstâncias da vida. Os nossos inimigos são muito mais autênticos em reconhecer os nossos defeitos. O que eles diriam de nós? Esse é um critério para avaliar as nossas atitudes. Se a gente tem o respeito das pessoas que não gostam da gente, já significa que nós somos criaturas com uma boa condição. Porque as pessoas podem não gostar da gente, mas se elas são capazes de perceber certas atitudes positivas, certos valores, é porque nós estamos numa condição um pouco melhor. Outra recomendação que ele nos dá nessa resposta da questão 919 é: formulai, pois, vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. É o processo de conhecimento que nós vamos exercer de nós mesmos através desse questionamento permanente, avaliando cada atitude, cada aspecto da nossa personalidade, cada ação que nós praticamos. O que nos moveu? O que nos instigou a ser assim ou agir daquela forma? Atitude intempestiva, atitude agressiva. O que nos levou a ser assim? A partir desse autoconhecimento, nós produzimos mudanças. E as nossas ações em direção aos nossos filhos, nós devemos questioná-las também. Por que eu agi assim? Por que eu tenho, muitas vezes, uma exigência tão grande em relação a determinado filho e a outro não? Por que de um eu cobro tanto? O que ele tem que me incomoda tanto? Por que eu rejeito um determinado filho por determinadas características que podem ser as minhas, que eu luto contra, que eu não quero que apareçam? Todo esse processo, então, de autoquestionamento, ele é positivo. Nós, em função de muitas razões, nós lutamos contra a grande verdade que existe dentro de nós. Enquanto nós nos degladiamos com a verdade, nós saímos vencidos. Quando nós passamos a conhecê-la, aquela verdade do que nós realmente somos, quem realmente nós somos, nós passamos a nos inteirar de nós mesmos, de nos apropriarmos de quem nós somos, e estamos em condição plena de alcançarmos resultados positivos em nossas vidas. Por isso que não devemos viver com ilusões, criando falsas ideias para interpretar, para explicar situações da vida, criando justificativas para como temos sido. Tudo isso é um impedimento para a nossa evolução. E uma última recomendação de Santo Agostinho é que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nós devemos trabalhar para o nosso autoconhecimento e propiciar aos nossos filhos que eles também tenham autoconhecimento, para que eles tenham experiências ricas de se descobrirem, de se conhecerem, de saberem quem realmente eles são e de eles se encontrarem na sua vida qual é o caminho que eles devem seguir, que nunca será o nosso. Ele pode ser até um caminho paralelo, mas nunca vai ser o nosso. Então, com essas reflexões, eu encerro aqui as colocações dessa tarde, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê condições de produzirmos mudanças em nossas vidas e contribuirmos na mudança dos nossos filhos também. Muito obrigado a todos.